Forever. Eu sofri, sempre fui demais. Eu sofri.

tipo de transação. Sem compromisso emocional, só financeiro. E um endereço pra comunicação. Pra caixa postal. Do amante profissional. Aposto e preconceito. Civil total. Sexo total. Amante profissional. Oh,

heat's on.